Muito boa tarde, bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Do this anymore. Yeah. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave with yeah. you? One more God. Time. Começamos então com Justin Timberlake, este senhorita, e hoje trazemos uma senhora ao Conversas de Esquina. Bem-vindos a mais um programa. Clara de Sousa, muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Obrigada por ter aceito. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu lhe fazia era, no presente e no futuro, estamos destinados a apenas ter más notícias. Porquê? Acha que só damos más notícias? Não, acho que estamos... Acho que andam um bocadinho pessimistas demais, já vêem tudo mal. Acho que sim, acho que as pessoas estão cada vez mais pessimistas, obviamente muitas delas têm razões para isso, outras nem tanto, mas deve haver assim uma contaminação geral. Eu ainda hoje vinha a pensar na... Enfim, até no feedback que tenho em relação, por exemplo, à parte das notícias no Facebook, em que claramente, seja boa ou má notícia, as pessoas não vendo que há partes boas em certas notícias em termos de perspectiva do futuro, que dizem mal sempre tudo. Tornaram-se profissionais de dizer mal, profissionais da... E pior do que isso, profissionais da intolerância. Esquecendo-se que viver em democracia é aceitar a opinião dos outros. É muito fácil hoje em dia, ainda hoje estava a ver uma situação dessas em que se chamava fascista alguém que deixava um comentário que era dissidente daquele, ou que era dissidente do comum, e acho que tinha a ver com a questão dos professores, precisamente. E as pessoas esquecem-se que viver em democracia é ter a tolerância de saber ouvir e eventualmente contestar sem ofender a opinião dos outros, e que a opinião pode ser claramente diferente e pode estar no extremo oposto, e a pessoa tem obviamente que apontar os seus argumentos, não é partir para a ofensa imediatamente. Quem parte para a ofensa é quem não tem argumentos, chamando fascistas aos outros, quer dizer, provavelmente há pessoas que nunca viveram na altura do fascismo, mas enfim. E ser intolerante e ser pessimista é uma questão de defeito ou uma questão de feitio dos portugueses? Não sei, a pessoa é o todo, é as suas circunstâncias, é a vida que viveu, a vida às vezes formata as pessoas de uma maneira ou de outra. Essa formatação vem também de um conjunto de valores que lhes são dados desde muito cedo, e as pessoas têm reações diferentes e, portanto, são resultado das suas experiências desde que nascem, eu acho. E aquilo que acontece nos primeiros anos de vida, aquilo que nós recebemos, é extremamente importante para o adulto em que nos vamos tornar. Em termos de perspectiva de vida, de mais otimismo, mais pessimismo, etc. Eu, por exemplo, que não sou exemplo para ninguém, mas eu, na minha perspectiva, às vezes dizem que eu tenho uma posição muito otimista, se calhar, porque tenho uma boa vida. Não tem a ver com a questão da boa vida, porque já tive uma melhor vida por aí, então todos já tivemos melhor vida noutros anos menos complicados. A situação é... Eu vivi duas crises antes desta, e lembro-me perfeitamente delas. E lembro-me perfeitamente de como a minha família, com os recursos fracos que tinha, batalhou sempre para superar todas as crises, tanto as nacionais, como as locais, como as familiares, como tudo. E eu acho que são aprendizagens que nós temos, no âmbito familiar, que nos tornam mais fortes ou menos fortes. E esse meu exemplo, por exemplo, sobretudo da minha mãe, eu acho que foi algo que me formatou muito para aquilo que eu viria a ser, aquilo em que me tornei, que é basicamente ir sempre à luta, não desistir. Vou à luta. Mesmo nos momentos mais difíceis para mim, vou sempre à luta, porque acho sempre que há de melhorar. Portanto... Mas ainda antes de entrarmos no tema crise, que vamos falar ainda aqui no programa... Eu não estava propriamente a falar de crise, estava a falar de todas as crises, independentemente de serem económicas, financeiras, sim, sim, ou o que quer que sejam. Gostava de lhe perguntar uma opinião meramente pessoal, já que é jornalista. O jornalismo não contribui também um pouco... Lá para esse sentimento de mas porquê que querem sempre matar o mensageiro? Sim, não é? Assim, querem sempre matar o mensageiro. É o chamado bode expiatório. Provavelmente, mas não tem que ser. Não, eu acho é que cada vez mais as pessoas querem que os jornalistas assumam posições e esquecem-se que o jornalista tem que manter a sua equidistância em relação aos acontecimentos. Não pode envolver-se. As pessoas querem muito a nossa opinião. Porquê querem a nossa opinião? Para quê? O que é que querem fazer com ela? Para nos usarem como bandeira, usando essa opinião? Ou para ser coincidente com a delas, olha, esta aqui também pensa assim, e não sendo coincidente para nos ofenderem. A equidistância, eu sou de uma geração em que claramente nos ensinaram a ter equidistância em relação às matérias. Porque quando estamos demasiado envolvidos, perdemos o foco. Não é tanto aquela coisa, o jornalista e os outros, mas é o jornalista estando com os outros, mas afastando-se só um pouco para ter uma visão melhor do que está a acontecer. Não tem que estar no meio da confusão. E só assim pode ter uma visão bastante mais clara. Porque é que esta ideia de que, porque o jornalista existe... Eu sei que o jornalismo não... Sempre foi assim. Talvez ultimamente, nos últimos anos, tenha se agravado um pouco esta perda, não vou dizer de qualidade, mas de tempo, esta perda de tempo para aprofundar às vezes mais os assuntos. Obviamente que se consegue pontualmente, mas no dia-a-dia, que é uma máquina verdadeiramente trituradora, nós também não queremos ser apenas uma caixa de ressonância magnética do que nos chega, mas muitas vezes acabamos por sê-lo. Infelizmente, isso acontece. Mas depois temos nossos momentos de análise e tentamos guardar algum tempo para eles. E hoje em dia é tudo muito, muito rápido. O jornalista não tem que estar aliado daqui, nem que tem que estar aliado dali. Portanto, tem que manter essa distância. E não venham dizer que é tudo mais notícias, porque não é. Porque não é isso, depois depende da forma como as pessoas também olham para a vida. Mas, obviamente, se estamos num momento em que o país está a passar por um resgate financeiro, em que não somos donos e senhores da nossa soberania, que nós não podemos esquecer que isso está a acontecer. O que é que querem que metamos a cabeça dentro da areia, que fingamos que não está a acontecer nada? Isso é que não pode ser. Mas o jornalista não... Olhos bem abertos, por favor. Mas o jornalista não é uma espécie à parte e tem também a sua opinião pessoal. Como é que se lida com essa pressão de se querer saber a opinião do jornalista? Com não se dá, simplesmente. Não se dá. Uma coisa é, se queres ser jornalista, conhece essas regras. Não, absolutamente, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Uma coisa é, se queres ser jornalista, já sabe quais são as regras do jogo. É assim mesmo. Agora, há jornalistas que depois desenvolvem uma faceta de comentadores. Não é? E aí eles fazem comentários. À partida nós gostaríamos de pensar que são o mais isentos possíveis, mas obviamente que há sempre alguma base de partida da sua própria experiência, das suas próprias convicções em relação às coisas, porque também, por exemplo, a nível político não é tudo matemático, não é 2 mais 2 igual a 4, na matemática às vezes é 5, quanto mais na política. Eu acho que é muito mais fácil não darmos opinião. Para que é que querem a minha opinião? Isto agarrando um pouco aquele raciocínio de há bocado. Para que é que querem a minha opinião? O que é que querem fazer com ela? Eu não quero que façam nada com ela, porque a minha opinião só me vincula a mim. E como eu sou jornalista, não quero ir para a política para que a minha opinião e as minhas decisões influenciem a vida dos outros, então não precisam da minha opinião para nada. Eu, basicamente, a minha função enquanto jornalista, hoje em dia, e há vários anos, além de dar as notícias normalmente, posso ir fazer reportagem, fazer entrevistas, é ser o rosto de uma redação. Eu represento uma redação, não me represento só a mim. Portanto, a minha opinião, se eu a tiver, é só a minha. Mas esse imediatismo que falávamos há pouco e a velocidade das coisas estraga um bocadinho os princípios do jornalismo. Às vezes não nos dá tempo para pensar o suficiente ou aprofundar o suficiente, matutar. É um bocadinho como aquelas... Há situações em que as coisas precisam de tempo. Uma massa lêvida precisa de tempo para levedar, não é? Não leveda de um momento para o outro. Portanto, há coisas que precisam de tempo. E, naturalmente, o tempo de pensar os assuntos e perceber para onde é que eles caminham e tentar fazer a melhor análise e tudo isso, às vezes torna-se um bocadinho complicado quando se tem 10 minutos para... Olha, é necessário vir a fazer um comentário daqui a 10 minutos no ar. Torna-se um pouco mais difícil. Hoje em dia é tudo muito mais rápido. Há muito mais concorrência. Há sempre aquela necessidade sempre de chegar primeiro, que é algo que me irrita solenemente. Eu às vezes prefiro chegar em segundo ou terceiro, mas ter uma coisa bem feita, do que propriamente chegar em primeiro e dá-la de forma errada. E isso, por exemplo, a mim já me aconteceu. Já caí nessa ratoeira. Ainda recentemente aconteceu uma situação em que eu não quis avançar com uma notícia, nem sequer foi no ar, foi até no meu próprio Facebook de jornalista, em que eu não quis avançar com uma notícia que achei estranha, mas que esperei um desenvolvimento, e entretanto quando o nosso canal pôs no ar, eu achei, bom, eu já pôs no ar, já é porque já confirmadíssima, e avancei, e na volta o que aconteceu é que eles também foram depressa demais e acabaram por não fazer um double check daquilo, e eu acabei por ter de recuar, e obviamente pedir desculpa. Eu acho que acima de tudo todos nós podemos errar, até os jornalistas, apesar da responsabilidade que nós temos, tudo o que nós fazemos é para não errar, obviamente, mas quando isso acontece temos de ter humildade de pedir desculpa, e isso pede-se com a maior das facilidades, não me custa absolutamente nada chegar e dizer peço desculpa, esta notícia não estava correta, e retirar a notícia. E pronto, acho que é só isso, as pessoas querem essa atenção, um pedido de desculpas. Mas os canais por cabo de notícias, falávamos na questão do imediatismo e da rapidez, vieram também aumentar essa pressão sobretudo, desde que nasceu a segunda. Vieram quebrar esse tempo de maturação, sim. Não é? E sim, porque mesmo, e não é só nas televisões, acontece o mesmo na imprensa. A imprensa, hoje em dia, todos têm sites, não é? E a imprensa, as notícias não esperam pela manhã seguinte para chegarem ao papel, entretanto, temos sempre jornais com notícias do dia anterior que se viram nos jornais televisivos da noite anterior, não é? E eles próprios têm esses sites para ir atualizando a toda a hora, portanto essa emergência também acontece com eles. Obviamente que eles só imprimem papel para o dia seguinte, mas têm a equipa dos sites sempre a atualizar as notícias. E para nós, é tanto nos sites como na SIC Notícias a toda a hora e depois obviamente à hora de almoço e à noite na SIC, esse trabalho é feito. Mas por regra, muitas vezes é mais fácil acontecer esse tipo de erros para quem está hora a hora, seja na rádio, seja na televisão, do que nos canais generalistas em que, apesar de tudo, se for detectado um erro, obviamente esse erro não vai para o ar às 8 da noite. Temos muita informação ao nosso dispor, mas andamos demasiada, mal informados. Demasiada informação. Temos muita informação e pouco conhecimento, é o que eu acho. É como aquelas pessoas que têm a casa cheia de livros e nunca abriram nenhum. Ou se abriram, basicamente leram duas ou três páginas e pouco mais, nunca o leram do princípio ao fim. Hoje em dia, a internet pode ser uma máquina. Eu uso imenso a internet em trabalhos que faço, tenho que fazer investigação, mas também não me fico pelas primeiras linhas que leio. Vou a vários sites, por exemplo, se estou a fazer um trabalho sobre saúde, qualquer coisa, sei lá, doenças cardiovasculares, e preciso de ver as várias facetas das doenças cardiovasculares, desde diabetes, colesterol alto e hipertensão, não é, que são as três vertentes, eu obviamente irei à Direção-Geral de Saúde, irei a associações especializadas na área da diabetes, ou obviamente não irei ficar só numa coisa, também é preciso saber procurar. E se calhar, às vezes também há muita pressa de procurar e encontrar alguma coisa e qualquer coisa serve. E isso não chega. Mas essa falta de conhecimento veio da evolução da própria sociedade? É um sinal dos tempos ou como damos? Não sei, eu acho que... Não vou dizer que a minha geração foi melhor ou pior, porque também na minha geração havia imensas coisas más, ou anterior à minha. A anterior geração tem por regra achar que foi mais bem preparada para alguma coisa do que as seguintes. E, eu acho e que hoje em dia... É e a seguinte é sempre pior, exatamente. Portanto, a anterior foi sempre melhor do que a seguinte. Melhor numas coisas, pior noutras, porque não tínhamos os mecanismos que hoje em dia, por exemplo, as novas gerações têm e são muito mais hábeis em outras áreas do que, por exemplo, a minha era. Não é que eu não me adapte, e por acaso até me adapto facilmente a todas as alterações tecnológicas e tudo isto, e botões e tudo mais, me cresci assim, mas em termos de... como é que eu hei de dizer? Eu acho que há uma coisa que a mim me encanita terrivelmente, que é quem não sabe falar bem português, a sua própria língua. Quem não sabe falar bem português. E eu, quando falo com jovens, eu fico com pele de galinha. Fico a pensar onde é que isto falhou, qual foi o momento em que na base não foram passadas as regras para isto funcionar bem. Se me disserem assim, quem é que te ensinou a falar bem português? Eu já nem me lembro, não é? Porque deve ter sido tão lá atrás, e depois todo o trabalho que eu tive, mas que foi de uma forma natural, mas deve ter sido certamente, deve ter tido a ver com bons professores. Deve ter tido a ver com bons professores e com um sistema de ensino mais exigente que era de facto. Sim, o ensino está menos exigente. Sim, em termos gerais há menos exigência. Mas depois, por outro lado, está-se sempre a falar de exigência. Está sempre a dizer que temos de ser os melhores nisto e que temos... E se calhar temos uns clusters de excelência muito grande. Mas em termos gerais eu acho que há muita coisa que falha. A mim, pessoalmente, chateia-me terrivelmente ter um aluno que saiu da faculdade para ser jornalista e que não sabe falar português. Isso é inaceitável. Onde é que a Clara de Sousa acha que se falhou? Qual foi o momento? Choque para esse falhanço, entre aspas. Não sei. Foi de repente? Não foi de repente, porque isto é um processo, tudo tem sido um processo, não é? Onde é que as coisas falham? Provavelmente quando as pessoas começam a criar cedências, a achar que se calhar não é necessário ser tão exigente aqui ou ali. Eu, por mim, eu gosto de exigência em tudo. Não quer dizer que toda a exigência crie excelência, porque pode não criar, mas de preferência ela deve ser colocada a todos e depois quem tiver capacidade de chegar a essa excelência que chegue. Mas eu pessoalmente, ainda por cima, sou formada em línguas e literaturas modernas, de português e inglês, fico bastante chocada por não ver, por às vezes estar com malta nova, mas sei lá, 18, 20, e não conseguirem fazer um raciocínio de duas frases completas, bem ditas ou bem escritas. É algo que me... E eu não sei, como eu estou um bocado afastada às vezes do geral, não é? Sempre tenho estas experiências, nunca sei até que ponto é que elas são pontuais ou se elas espelham um retrato geral. Não sei, você que está aqui na faculdade, está mais ligado a isso, não sei o que é que acha, mas das situações que eu tenho tido, não tenho tido muito boas experiências, não. E eu estou sempre a tentar melhorar nesse aspecto e pronto, e dizer assim, pá, não levem a mal, mas não é assim que se diz, é, sabe? Não levem a mal, isto é só para corrigir, mas é corrigir com um bom intuito, não é para vos mandar abaixo, é só para dizerem bem a partir de agora, por favor. E pronto, não há, eu acho que um jornalista tem que saber falar bem português, é só isso, ponto final, parágrafo, não há volta a dar. E falávamos dos jovens e falávamos também há pouco das novas tecnologias. Aquilo que eu lhe perguntava era o seguinte: acha que as redes sociais estão a tentar obter, aliás, o poder que o jornalismo tem, estou a tentar suplantar aquilo que o... É muito perigoso, é muito perigoso. Eu já vi muitas coisas nas redes sociais que não tinham absolutamente nenhum reflexo em relação à realidade. Mas as redes sociais estão a ganhar um poder que não deveriam ter? Não é que não deveriam ter, eles podem ter, porque o poder é do povo, não é? É assim, acima de tudo estão... Há aqui uma análise que tem que ser feita em relação ao valor das redes sociais. Muito do que se vê nas redes sociais é puro lixo. A nível mesmo de opinião, são coisas deitadas da boca para fora um bocado sem passar pelo cérebro. Vão diretamente do coração, passam pela garganta e vão... E pum, entretanto vão para os dedos, exatamente, e teclam. E não são coisas matutadas, são momentos de... São explosões de emoções e pouco mais. Outra coisa muito preocupante que é a facilidade com que se ofendem pessoas nas redes sociais e a libertinagem que há a esse nível, como se não houvesse problema nenhum chamar isto ou chamar aquilo ou dizer isto ou dizer aquilo. Mas com as letras todas, obviamente, ainda ficarem ofendidos se são... Se os comentários são apagados ou se são bloqueados, ainda ficam ofendidos com isso porque acham que têm a liberdade para dizer tudo aquilo que querem, que lhes apetece, e não têm. Eu acho que não têm. E eu vivo em democracia tal como eles. E sei o que é viver em democracia. É respeitar também, como há pouco dizíamos, a opinião dos outros e saber respeitar os outros nas suas diferenças. Ponto. E não é ofendê-los simplesmente porque não se tem argumentos. Agora, as redes sociais conseguem, pelo menos, às vezes, beliscar redações um bocadinho adormecidas, ou devido à proximidade com que as pessoas estão dos problemas, conseguirem colocá-los nas redes sociais e fazê-los chegar mais depressa às redações, uma vez que as redações, também com os cortes de custos ao longo dos últimos anos, perderam muita da sua rede de correspondentes locais. A RTP talvez ainda mantenha, mas a RTP tem uma função pública diferente. Assim, por exemplo, tinha muito mais correspondentes, ou a própria TVI, as rádios, tinham muito mais correspondentes espalhados pelo país e pelo mundo do que têm hoje. E isso é uma pena, porque também nos deixa um bocadinho afastados de algumas coisas que estão a acontecer e que poderíamos conhecê-las melhor tendo lá os nossos repórteres, porque é muito mais fácil para nós e muito mais sério ter um repórter a dizer-nos que está a acontecer isto do que vir uma coisa de uma rede social em que depois inevitavelmente tem de ir um repórter para investigar e para tudo mais, até filtrar para ver o que é que pode ser dado, porque nem tudo pode ser dado. Outra coisa, acham que tudo pode ser dado. Nem tudo pode ser dado. E hoje em dia o que se nota é... Consta que, parece que isto está a acontecer, e quando parece que isto está a acontecer, aquilo já devia estar no ar. Não, não é assim. As coisas têm que ser muito bem checadas, muito bem analisadas antes de serem emitidas. E isso qualquer jornalista sério sabe que é assim. Mas o próprio jornalismo dá força às redes sociais a partir do momento em que noticiou os factos, por exemplo, das manifestações e de todas aquelas imagens, por exemplo, agora no Brasil. Às vezes são aliados. Sim. Nós temos uma correspondente, por exemplo, no Brasil, que esteve nas manifestações e que fez trabalhos nas manifestações. Inicialmente algumas das imagens vêm das redes sociais, sim. Vêm das redes sociais porque as pessoas que filmaram que postaram nas redes sociais, porque no fundo é como aqueles videoamadores que nos chegam diretamente, antes de haver o Facebook ou antes de haver essas coisas, as pessoas filmavam, telefonavam-nos a perguntar se nós queríamos e nós emitíamos depois de ver se tinha relevância ou não, porque nem tudo o que as pessoas filmam tem relevância. Depois também é preciso também, em muitas dessas filmagens, também perceber, porque nem tudo é inocente. Também não somos ingênuos, muitas vezes. Até que ponto é que há muitas tentativas também de manipulação dos jornalistas, e às vezes algumas conseguem-nas, conseguem chegar a esses intuitos. Mas agora no Brasil nós tivemos algumas imagens, sim, que vinham de videoamadores, mas muitas outras vinham das próprias televisões brasileiras e nossas também, que temos lá uma correspondente. Temos que ter ali em várias plataformas, não podemos ficar reféns disso, aliás, e não vamos ficar de maneira nenhuma. Mas o jornalismo... Podemos ser aliados, isso sim. Mas o jornalismo e as redes sociais vão ser obrigados de futuro a conviver juntos. Não é de futuro, já é de presente. Isso já acontece. Mas numa escala maior ou já está... Na escala depende do que vier, depende da relevância do que vier. Como eu digo, nem tudo o que está nas redes sociais ainda tem relevante. Acho que ainda há muito lixo nas redes sociais. Há muita coisa que provavelmente tem interesse para pequenos grupos, mas que não tem interesse geral. E depois há aquela coisa de quanto mais perto de mim, mais importante é. Não, mas nós estamos afastados e estamos com uma perspectiva mais geral da situação. E essa perspectiva é que nos diz o que é relevante para dar a nível nacional e o que não é relevante. Obviamente temos casos pontuais de pessoas, casos de... Agora, quando foi esta história de uma criança com cancro, e temos algumas situações mais pontuais que obviamente merecem destaque, mas não é aquela coisa de na minha rua falta água 2 dias e já querem estar no noticiário a nível nacional, também não é assim, não é? Como é que a Clara de Sousa explica um país como Portugal, com 39 anos de democracia, chegue ao terceiro resgate financeiro internacional? Como é que se explica? Olha, não sei como é que nós chegamos lá mais cedo. O que... Nós tivemos uma década fantástica em termos de crescimento e de confiança, que foi 90, 2000 e pouco, mas de facto o crescimento foi a partir daí, porque eu lembro-me que até aos anos 80 era tudo muito mais austero, se calhar até era melhor, porque nós sabíamos viver com menos e fazer mais coisas com menos. Esta necessidade de ter tudo e mais alguma coisa, o último gadget, a última coisa, isso é algo... Bom, nem todos podem ter o seu Ferrari, não é? Só quem o pode ter é que tem. Esta situação de nós acharmos que podemos ter porque pagamos em prestações e porque isto e porque aquilo, de facto, deu o resultado que deu no Brasil, que é um país que está neste momento de novo em crescimento. Está-se a cair outra vez do mesmo erro. Portanto, isto é tudo cíclico, isto vai e volta. E dá a volta, vai, quando chega lá acima, depois tem uma grande quebra, para depois voltar a crescer. Eu penso que será isso sempre que vai acontecer com as economias, este processo cíclico, em que há momentos de crescimento e há momentos de quebra, e depois temos que nos reerguer. E cá estamos nós no terceiro resgate, talvez o mais difícil, talvez não, com toda a certeza, o mais difícil de todos, porque eu lembro-me dos outros dois, e dos outros dois não foi assim tão difícil, porque as pessoas tinham menos, sim, não é? E aquilo que tinham era muito real, e havia de facto poupanças, e isto sim, é de facto a situação mais complicada do que as outras duas. Outras, salvo erro, foi em 77 e... 83, e não me lembro de o país ter estado tão mal quanto agora, isso não me lembro. Mas quisermos, ou queremos, ser maiores do que aquilo que realmente somos? Todos querem, quem é que não quer? Quem é que não quer superar-se a todos os níveis? Quem é que não quer deixar as pessoas felizes achando que podem ter mais do que aquilo que na verdade têm? Pelo menos, quer dizer, a pessoa tem que ter a capacidade de sonhar, não é? A capacidade de sonhar que um dia vai ganhar o Euro Milhões e que vai ter dinheiro disponível para fazer a viagem de sonho, capacidade de sonhar que um dia, se não tiver uma casa, que um dia vai conseguir construir a sua casa ou comprar a sua casa. Obviamente que todos nós temos direito a sonhar e a lutar para conquistar isso, sem dúvida. Neste momento, nem uma coisa nem outra, porque com a crise de mercado e com o desemprego que existe, torna-se muito mais... difícil. Eu não consigo imaginar o desespero de uma família que perde a casa, que perde... Não, não, é algo que me deixa profundamente... Eu não sou pessoa de depressões, como lhe disse, sou habitualmente muito otimista, mas eu tive uma quebra tremenda e, por regra, eu vou acumulando, com esta situação toda, como diz, das más notícias, que não são más notícias, são notícias. Sim. Não há más nem boas notícias, são notícias. E esta situação do país, houve uma sexta-feira... Há uns 2 meses, quando Vítor Gaspar veio falar ao país e nós percebemos que o esforço tinha sido praticamente em vão, e nesse dia acho que caiu-me tudo e eu fiquei com um fim de semana de neura terrível, a pensar no futuro. Enfim, não tanto no meu, diretamente, mas no dos meus filhos e dos que virão. E fiquei, senti-me num beco sem saída. Portanto, e estou como estou. Agora, imaginemos uma família sem casa, sem emprego, que não consegue ter dinheiro suficiente para alimentação, que tem que recorrer constantemente à ajuda, e mesmo assim a ajuda é bom que exista, não é? E Portugal, nesse aspecto, tem sido fantástico. ajudar os bancos alimentares e etc, e as associações e tudo mais, mas é profundamente angustiante, e eu senti-me num buraco, num beco sem saída nesse fim de semana. Foi do género, não cheguem perto de mim que eu não quero ver ninguém. Depois, entretanto, limpei e recomeça. Temos que continuar. Mas um jornalista vive com essas situações, é um cidadão tal como os outros, e também tem os cortes, tem as despesas com os impostos, com a carga fiscal que existe. Como é que um jornalista lida com a política nacional? É de chamar nomes 15 minutos antes do noticiário? Às vezes. já chamei, assim para dentro. Se bem que eu percebo que algumas situações, quer dizer, no ponto a que nós chegámos não há milagres, não é? Não podemos querer que agora isto tudo seja fácil e que não haja vítimas no meio disto tudo. Obviamente que há sempre quem é muito mais penalizado, e depois as pessoas olham-se, mas porquê é que não cortam aqui, porquê é que não cortam nos carros, porquê é que não cortam? E isso também é uma grande falácia, porque certamente não é só pelos carros que nós lá íamos, tem que ser uma coisa muito mais profunda e muito mais dolorosa, e que agora se viu, porque está a ser feito, que não é... Não é fácil, não é? E há sempre quem não queira esse tipo de mudanças, mas algo tem que mudar. Se o governo tem feito bem ou mal, eu acho que em algumas coisas tem feito bem, em outras tem feito muito mal, e tem feito sobretudo muito em cima do joelho, e isso às vezes choca-me um pouco, a impreparação com que faz certas coisas. Mas muitas outras que fez e que está a fazer, e que é preciso fazer, também o está a fazer. Nomeadamente a reforma do Estado. É urgente ser feita. Não há volta a dar. Que isso implica... que vai ter um emagrecimento do Estado? Obviamente que sim, mas eu lembro-me de ser miúda, e na minha casa sempre falou muito de política, e lembro-me de, durante anos e anos e anos, falar da questão do estrutural e do conjuntural, e de nós não termos coragem, dos nossos políticos não terem coragem de fazer uma reforma estrutural do Estado. Ou seja, aquela que de facto coloca as coisas na ordem para depois o Estado ser autossustentável, pelo menos. Ou ser sustentável, pelo menos. E nós percebemos que parte disso está a ser feito, e o quão difícil é. Agora, se vai dar resultado ou não, eu espero bem que sim, porque tanto sofrimento para quê? Nós temos de ser mais fortes do sofrimento. Temos uma classe política que chutou os problemas com a barriga. Mas isso faz parte da política, não é? O outro fecha a porta. Mas sempre. O que aconteceu com as parcerias público-privadas, muitas delas para depois de 2014, 2015, e que vão condicionar os destinos deste país, e que, como dizia o José Gomes Ferreira na semana passada no Jornal da Noite, muito provavelmente, se houver um segundo resgate, vai ter de ser por causa disso. É porque empurraram para a frente, não é? Mas isso faz parte da política. Por regra, os políticos que nós temos tido ao longo dos anos... obviamente tem sempre uma dose de política que é feita com base no populismo. Portanto, agradar ao povo sim, mas eu acho que tem que haver sempre um limite entre agradar ao povo e não condicionar o futuro desse povo só para o agradar no momento. E o que foi feito foi isso, foi uma política expansionista demasiado grande, que também era puxada pela União Europeia, mas estamos a falar de uma conversa tão chata. Não houve... Sabe que eu lembro-me de dizer assim, a minha mãe dizia-me assim, nós ganhamos 100, temos que poupar 20, se tivermos que gastar 80, temos sempre que poupar um pouco. E o que se criou, o tal turning point que falou, tanto na educação como na economia, onde é que as coisas mudaram, onde é que as coisas começaram a parecer mais fáceis, provavelmente foi essa ilusão de que as coisas eram mais fáceis, começou a mudar tudo e que nos levou para o caminho em que estamos agora. Não quero dizer que fôssemos como os alemães, que nós não somos como os alemães, não é? Que estão em crescimento e estão como se estivessem em crise, que é uma estupidez absoluta, mas há ali um ponto em que nós temos sempre que precaver um bocadinho o futuro, porque não sabemos o que é que vai acontecer. Acha que mais que uma crise económica vivemos numa crise de ilusões? Acha que agora acordamos para a realidade? Uma crise de ilusões ou uma crise de realidade? Nós vivemos sim, uma crise de ilusões por aquilo que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, que deram-nos a ilusão. Poderíamos ser um país rico. Sim. Nós até somos um povo bastante rico, de muitas coisas. Culturalmente? Não, a vários níveis. A vários níveis somos muito ricos, não temos petróleo, pelo menos, quer dizer, se calhar até temos e não sabemos. Gás natural, dizem que se calhar até temos lá para baixo, para o Algarve agora vão começar as prospeções. E ali em Sines também parece que há lá qualquer coisa, não sei. Bom, não seremos certamente uma Arábia Saudita nesse aspecto. Nem temos o poder económico dos Estados Unidos, porque não temos dimensão, somos um país pequeno, não é? Mas temos tanta riqueza, nós somos um país, eu não me conseguia imaginar a viver noutro país, e viajo regularmente, obviamente que nasci aqui, identifico com o meu povo, há muita coisa que me chateia, esta coisa do fado é uma coisa que me chateia, porque eu até consigo encontrar alegria no fado, o fado é algo que me alimenta a alma, mas não porque me puxa para baixo, mas porque me puxa para cima, mas nós quando saímos daqui é que nós percebemos quão rico nós somos, quão ricos nós somos de condições meteorológicas, se bem que tem andado ali um bocadinho a fazer-nos umas caretas nos últimos tempos, mas de restauração, de hotelaria, nossa comida, o nosso sol, nossas praias, a simpatia das pessoas, se bem que às vezes nas cidades há assim já alguma indiferença, mas por regra somos um povo simpático, que sabe acolher bem, sempre soubemos. Nós somos muito ricos em termos de tradições, em termos culturais, como dizia, e é bom viver em Portugal. Era bom que isto estivesse um pouco melhor e que as pessoas tivessem condições para poderem ser um pouco mais felizes nesse aspecto. Porquê é que temos a tendência e talvez gosto em falar mal do nosso país? Eu não falo mal do meu país. Mas há uma franja da população que fala muito mal pois do então, nosso mas, país. Mas continua a viver cá e não emigra. Só falamos mal daquilo que gostamos? Não sei, acho isso assim um bocadinho difícil de compreender. Eu não vou falar das pessoas vou falar mal das pessoas de quem eu gosto. Eu não vou falar mal de um país onde eu vivo, um país onde eu nasci, que é isso, falar mal. Isso provavelmente haverá sempre alguém que quer falar mal. Não penso que seja a maioria das pessoas a falar mal do seu país. Aliás, as pessoas vê-se quão difícil para elas é agora colocar esta perspectiva de deixar as suas terras, as suas raízes para emigrarem de novo. E esta coisa de já nos anos 60, 70, 80, em que as pessoas emigravam, voltavam sempre, construíram a sua casa. Portanto, há sempre um comeback, há sempre um regresso, não é? E haver pessoas a falar mal há sempre, em todo lado. Não. De boca para fora. Ser português mais que uma nacionalidade é um estado de espírito? Não, primeiro, antes de mais é uma nacionalidade. Antes de mais é uma nacionalidade. Como eu lhe disse, a parte do fado às vezes irrita-me um pouco. E a parte do futebol também. A parte de Fátima nem tanto, porque respeito imenso. Apesar de achar difícil eu conseguir fazer o mesmo, mas a parte do fado e do futebol às vezes já tem um pouco, apesar, eu também gosto imenso de futebol, gosto imenso de fado, mas não nem o fado me entristece, nem o futebol me contagia de forma a eu perder a noção de quem eu sou e dizer a maior das barbaridades. Aí está outra coisa do futebol, a doença do futebol, e muitas vezes é qual doença de partidos políticos, é aquela situação em que quem não está comigo está contra mim, então toca de atacar. É uma coisa profundamente difícil para um jornalista quando quer dar uma notícia com a maior isenção possível, e há de haver sempre alguém que acha que ele está a puxar por alguns dos lados. É muito complicado. Mas acha, e agora desviamos um bocadinho aqui do caminho que temos seguido, acha que o futebol é um refúgio de emoções para quem vive mais frustrado? Talvez, mas não só. Eu conheço pessoas com muito bem na vida, pessoas, sei lá, doutoradas, muito inteligentes, pessoas, advogados, juízes, etc. Gente genial, que quando o clube deles está a jogar, eles ficam verdadeiros animais. Ficam reduzidos ao básico das emoções, vociferam, praguejam, basicamente não perdem totalmente a isenção que por regra têm até nos seus trabalhos do dia-a-dia, ficam reduzidos ao básico, uma coisinha muito pequenininha no cérebro, um cérebro muito pequenininho que só vê o Sporting, o Benfica, o Futebol Clube do Porto, ou o que quer que seja, e não vê mais nada. E eu acho isso muito estranho, às vezes pergunto-lhes, mas como é que é possível? E eles não me conseguem explicar, dizem que é maior do que tudo, supera a questão de raciocínio, é completamente irracional. Isso também vem desde muito miúdos, portanto já os formatou pelos homens que são hoje. E mas é divertido ao mesmo tempo, divertido. Mas pegando naquilo que... Eu sou só assim com a seleção, portanto com a seleção com a seleção, mas pronto... Eu também pus a minha bandeira na janela na altura do escolar e depois disso também pus, mas os meus vizinhos não davam a pôr nada e eu fiquei assim um bocadinho triste. Mas pegando naquilo que disse, e às vezes caracterizam a Portugal com fado, futebol e Fátima, será que atualmente 2013 somos futebol e FMI? FMI, não, agora é FMI, troca. Temos que mudar aqui a nossa designação. Não é nada disso. O nosso país é sol, praia, sorrisos, água fresquinha, boa comida, terra verde, montanha, planície, amizade e camaradagem. O nosso país tem tanto disso, tão bom. E não conseguimos ver. Não, mas temos, mas todos nós temos, por regra. Tenho amigos meus, lá vou eu para o Alentejo, ou lá vou eu para aqui ou para acolá, vou passar o fim de semana com os meus amigos, ou vamos ver isto, ou vamos a ver com o outro. E venho sempre com conversas do que é que foram os sábados deles, a comer aquele chouriço e aquele vinho típico dali, e a falar com a dona não sei o quê, que não sei o que mais, e a aprender como é que se plantava não sei o que mais com o agricultor lá do vizinho de não sei quem. E portanto as pessoas acabam por ter um interesse neste regresso também à terra, às origens, ao essencial de estar com os amigos e com a família. E desfrutar, sair um bocadinho desta confusão que são as grandes cidades, que eu seria incapaz de viver numa grande cidade. Há pessoas que adoram viver na cidade, eu era incapaz de viver na cidade. Mas fugir um bocadinho disso, portanto, nós temos tudo isso, e aqueles que têm possibilidade de usufruir, ainda bem que o têm, não é? Porque é o que nós temos de bom. Eu digo francamente, eu conheço pessoas de fora que dizem que Portugal é um país extraordinário. Extraordinário. Elas vêm cá, vão de alma cheia, de barriga cheia e de alma cheia. Portanto, nós temos que valorizar, pronto, não temos que estar a falar mal, mas temos que valorizar isso. E sobretudo não é só valorizar de conversa, porque isto do 31 de boca é tudo muito giro, não é? Mas valorizar em termos económicos, sim, fazer potenciar, ter boas campanhas, saber-nos vender bem lá fora. Porque até agora tudo o que se tem vendido, apesar das grandes campanhas, eu lembro daquele do qual era? Old Portugal, era, já nem me lembro muito bem, era um que tinha um nome em inglês. Isso não funcionou muito bem, mas precisavam de ser coisas mais estruturadas. Com nossos vinhos, vão ser super campeões lá fora. Nosso azeite, maravilhoso. Nossa cortiça, a melhor do mundo. Portanto, isso são nichos de mercado, não é? E depois há muito boca a boca, mas é entre as próprias pessoas que vêm cá e que depois voltam para os seus países e falam bem de nós, não é? Portanto, eu por mim tento sempre vender o máximo de Portugal quando estou com pessoas que vêm de fora. E no outro dia estive a falar com um norte-americano nas conferências de Estoril e disse, ah, eu tenho que vir cá então provar essa comida e beber esse vinho. Assim, you have to come. Yeah, ok. Ele dirá. Nós portugueses deveríamos sair do país pelo menos 3, 4 meses para saber dar o real valor àquilo que temos aqui. Devia ser obrigatório. Bom, mas também se calhar só ir a Espanha passar a fronteira não deve chegar, não é? Ir a Benidorm, eu não, sinto é? Sempre isso. Eu sinto sempre isso. Eu fico com umas saudades quando vou para fora. Ao quarto, quinto dia estou com saudades da minha casa, do meu espaço, das pessoas, do meu trabalho, do meu país. E quando chego à Portela é um lavar de alma. Eu sinto isso, sinto muitas saudades, sim. Sinto nas suas palavras que é uma verdadeira apaixonada por Portugal. Eu sou muito portuguesa, sim. Se bem que quando vou lá fora, nomeadamente Inglaterra, Estados Unidos, acham sempre que eu sou russa. É o ar. E o português é uma língua que em termos sonoros é muito semelhante ao russo. É por isso que eu lhe perguntava, como é que perspectiva o futuro do nosso país 5, 10 anos? É quase como fazer um jogo de futurologia. Mas não há certeza, obviamente, é difícil estar a perspectivar para aqui. Eu gostaria de ter a certeza e uma varinha de condão, mas sei que dentro de 5 ou 10 anos não estamos bem ainda. Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. Tem que demorar mais tempo. Isto não é. Nós temos muito aquela questão do imediatismo, falámos há pouco das coisas assim, todas muito rápidas, e há coisas que demoram de facto muito tempo até atingirem um nível de sustentabilidade séria, credível, não ficcional, não daquela que dizem, ah, isto já está bem, isto não está nada bem. Não. Em termos estruturais, estarmos de facto bem, eu acho que ainda levará para aí uns 20 ou 30 anos. Eu tenho 22 anos e por isso é que... Isso é assustador. Por isso é que eu lhe perguntava, acha que quem vai usufruir dos nossos sacrifícios será a geração dos meus filhos? Então, os sacrifícios, cada geração tem os seus sacrifícios. Obviamente esta está a ter sacrifícios muito, muito grandes, mas a dos meus pais também teve sacrifícios, a dos meus avós teve sacrifícios que nós hoje consideraríamos inimagináveis. A minha avó tinha um filho, no dia a seguir estava no campo a trabalhar, porque tinha que tratar dos 11 filhos. E os filhos chegavam à quarta classe e saíam da Anjeja, que era de onde era a minha mãe, como foi o caso dela, com 11 anos, e vinham para Lisboa trabalhar, para servir, porque tinham mandado dinheiro para a mãe. Isso sim, isso são sacrifícios, obviamente, de outros tempos, que nós diríamos, nós não queremos isso para nós, nem não para os nossos filhos neste momento. Obviamente que não, e por isso é que nós evoluímos sempre para algum local, para algum lugar melhor, pelo menos para acabar com essa miséria, que também havia, e houve muita miséria e literacia. A minha avó, por exemplo, a minha avó materna e paterna, eram ambas analfabetas, quer dizer, por favor, e nós ainda hoje em dia ainda temos alguns, mas estamos a avançar, e a conquista da educação foi uma conquista das maiores que nós tivemos no pós 25 de Abril. Portanto, os sacrifícios que nós estamos a ter hoje, sim. Mas também digo uma coisa, se for também para conseguirmos ensinar aos nossos filhos que só devemos ter aquilo que podemos e que as coisas têm que ser feitas perspectivando o que é que podemos ter e não querer tudo para agora, para já ou para ontem, se calhar também há uma reaprendizagem a fazer nisso. Estamos a falar da situação nacional, também da política nacional, e é por isso que lhe pergunto. Temos políticos a mais na nossa televisão? Políticos a mais? Talvez, acho que agora há esse debate aí muito, não é? Pensa que quando não se tem mais nada para falar, fala-se disso. Ex-políticos, não é? Sim. Sempre houve. A SIC Notícias, quando começou, introduziu uma coisa que é o frente a frente, por regra, com políticos no ativo ou ex-políticos, pois, entretanto, a moda pegou e agora há, mas não há muito, o que é que nós temos? Temos o Marcelo na TVI há anos, o Sócrates na RTP há pouco tempo. Marcos Mendes na SIC também há muito pouco tempo. Estou a ouvir muito mais políticos. Os debates nos canais de informação. Nos canais, sim. Mas olha, eu prefiro que seja assim do que seja outra coisa que não se sabe muito bem o que é e que está lá como a fazer uma defesa mais obscura. Portanto, eu sei o que é que o Marcos Mendes está lá a fazer, o que é que ele defende, o Sócrates eu sei perfeitamente o que é que ele defende, o Marcelo também percebe o jogo dele. Nós percebemos isso tudo, não é? Portanto, as coisas estão em cima da mesa. Eu prefiro as coisas feitas com transparência. São políticos, é PSD, é PS, é PCP, é o quê? Ok. Está ali naquela condição. Eu acho que é mais sério assim. Mas esta discussão tem razão de ser? Não me parece que tenha. Mas nós, enquanto portugueses, falamos muito mal do nosso país e falamos também muito mal da classe política, como tem se tornado evidente. Mas depois parece que vivemos um bocadinho dependente dela. Não, mas é o que eu lhe digo, há três momentos ainda nos três canais, não me parece que seja nada de extraordinário. Seria extraordinário se cada canal tivesse cinco ou seis ex-políticos a dar opinião. Não me parece que seja acho que não é um assunto neste momento, muito francamente. E como lhe digo, eu prefiro que seja assim, em pratos limpos. A gente sabe o que é que eles advogam, a gente sabe o que é que eles estão ali a defender e torna-se tudo muito mais claro. Agora, também não temos de estar a fazer debates a toda a hora. Podia haver mais vezes uma diversidade maior. Mas sim, também temos na SIC Notícias, também está lá o Louçan. Na SIC Notícias também... Jorge Coelho. Sim, também há outros, exatamente. Portanto, eu acho que as coisas estão relativamente equilibradas. Acho que sim. Qual é que é... Acima de tudo, nós queremos pessoas inteligentes. Mesmo sendo ex-políticos, pessoas inteligentes têm uma visão do geral, independentemente do partido em que cresceram ou não. E neste momento, a relação entre jornalismo e política está em que estado civil? Casados? Divorciados? Como assim? Nunca tivemos casados. Nem divorciados. Como assim? A política não vive dependente do jornalismo, o jornalismo não vive dependente da política. Não me parece, então, olha, eu como lhe digo, se de facto as coisas não fossem da forma como estão hoje, eu gostaria muito mais de abrir noticiários com outras notícias do que propriamente com estas notícias da política, com questões sociais mais relevantes, com notícias um pouco menos de choque para as pessoas, menos impacto tão, tão negativo na vida das pessoas, mas... Não, nós, é assim, eu vivo na minha casa e a política vive na casa dele. Ele sai, faz o seu discurso, eu saio, ouço e depois analisa-se, dá-se a notícia e analisa-se. E sempre foi assim. Essa história de que das relações, isso eu muito francamente nunca vivi em nenhuma redação. Tive uma situação um bocadinho chata quando estive na RTP, foi a única. De resto, e sobretudo na SIC, desde que estou na SIC, nunca tive qualquer tipo de problema em relação a isso. Nem nunca ninguém sabia qual era a pergunta que eu ia fazer, nem qual era o tema que eu ia abordar, por onde é que eu começava, por onde é que eu acabava. Eu próprio muitas vezes não sabia por onde é que acabava ou por onde é que eu começava, porque podia mudar a qualquer momento. Nunca em grandes debates políticos ninguém quis saber, pelo menos a mim nunca me ligam, porque eu não tenho o telefone deles de nenhum, nem eles têm o meu. Ou nunca um diretor se chegou ao pé de mim para dizer para começa por aqui ou por ali, ou um diretor, ou um administrador, o que quer que seja, nesse aspecto... A única coisa que eu posso ter é que assim que é de facto uma casa de liberdade onde tudo o que eu faço é da minha inteira responsabilidade. Mas a política vive cada vez mais... Mas não vive comigo, nem dorme comigo, isso pode ter a certeza absoluta. Sim, mas aquilo que... Nem entra em minha casa, sabe, na minha casa não se discute política. Fecha-se essa porta. Não se discute política. É uma coisa que, pessoalmente, a mim, é demasiado sem interesse. Mas concorda que a política vive cada vez mais para o espaço mediático do que propriamente... para o espaço dos problemas das pessoas. Depende. A política deve existir em função das pessoas, ponto. tal como tudo o que se faz neste país, de quem está a governar, deve ser feito em função das pessoas, não em função de outros interesses. Obviamente que nós sabemos que isso seria no, na lista do País das Maravilhas e isso não acontece, mas em última análise o ideal seria isso, obviamente que sim. E neste momento, antigamente, enfim, não sei, se como dizia há pouco, se empurravam as coisas para a frente sem saber muito bem depois quem o próximo que viesse pagasse, é de uma irresponsabilidade tremenda, mas não é inédito. Muitas situações dessas aconteceram em Portugal e em outros países, veja. Até se olharmos um pouco para aquilo que aconteceu, se bem que não foram as pessoas que faliram, foi o Estado que faliu, atenção. Nós vemos países, Espanha, a própria Itália, França, depois o que aconteceu com a Irlanda, cada um teve situações diferentes, no nosso caso foi diferente da Irlanda, a Irlanda teve muito mais a ver com a questão financeira dos bancos, etc., com os produtos tóxicos e tudo mais. Mas... todos nós parece que andamos todos a cometer os mesmos erros, não é? Portanto, há aqui uma questão de paradigma geral que não é apenas de Portugal, é um bocadinho universal, é um bocadinho global, estamos na era da globalização, portanto isto é um bocadinho global. E o que me encanita mesmo, se quer que lhe diga, eu no outro dia estive a fazer umas arrumações e encontrei umas coisinhas ainda com escudos, o que me encanita mesmo é perceber que a diferença em relação ao escudo e em relação ao euro, aos preços, e a forma como as coisas de facto encareceram e os nossos salários emagreceram, isso de facto vai rebentar tudo. E não me venham a falar em médias e estar a fazer comparações, porque é impossível comparar Portugal, mesmo com Espanha, com França, com Itália e com a Alemanha, então nem se fala. E falar-se dos níveis de salários. E porque depois o nosso nível salarial é tão baixo, é tão miserável comparando com os deles, e depois os nossos preços são ao mesmo nível, ou em alguns casos até maiores. E isso, de facto, é algo que me irrita solenemente. Não devia existir, isso não é justo. Não é justo. Faltam 7 minutinhos para terminar a nossa entrevista de hoje. O que é que significa para si a sigla SIC? SIC? Sim. Sociedade Independente de Comunicação. Só. SIC. Não significa segunda casa? Primeira casa, às vezes. Mas SIC, como lhe disse, é Sociedade Independente de Comunicação. E isso eu garanto... pelos 12 anos que lá estou, que nunca houve qualquer tipo de interferência a qualquer nível no meu trabalho jornalístico, nunca, de ninguém. E isso é uma paz, é uma tranquilidade enorme. Eu não sei se conseguiria trabalhar numa estação que me tentasse condicionar profissionalmente. Iria ser mais forte que eu, acho que ia partir tudo à minha volta e ir embora. Não era capaz, não era capaz. Era algo que me iria violentar das minhas entranhas. E eu não suportaria. Fazendo novamente futurologia, onde é que a Clara de Sousa se vê daqui a 10 anos? Eu nunca faço futurologia em relação ao meu futuro profissional, nem pessoal, e vou vivendo o dia-a-dia, porque os meus 45, quase 46 anos de vida me têm mostrado que hoje estamos cá, amanhã não estamos e não percebemos muito bem o que é que aconteceu. Infelizmente é assim. Mas perspectivando, obviamente, na parte jornalística sempre. Sempre. Seja a fazer jornal à noite, seja a fazer outro tipo de trabalho de jornalismo, sempre ligado ao jornalismo, nunca ligado a outra coisa. Isso não faz sentido para mim, porque eu, primeiro e antes de mais, sou jornalista. E quem é a Clara de Sousa? É jornalista. A Clara de Sousa é jornalista. Confundem-se as duas personagens? A Clara de Sousa jornalista e Clara de Sousa cidadã? A Clara de Sousa cidadã não existe. A cidadã não se chama Clara de Sousa. Chama-se Maria Clara, não sei o quê, ou só Clara. Clara de Sousa é apenas a jornalista. Quem é a Maria Clara? Em homenagem à sua bisavó materna. A Maria Clara é uma pessoa, por regra, bastante descontraída, que leva as coisas a sério quando têm que ser levadas a sério, que minimiza quando têm que ser minimizadas, que não complica. Não complica por regra, que gosta de camaradagem no trabalho, gosta acima de tudo de liberdade para desempenhar a sua profissão, liberdade para ser melhor cidadã, que gosta de partilhar as coisas que sabe, que gosta de boas discussões, que gosta de rir, gosta de estar com os amigos, gosta de estar com a família, gosta imenso de cozinhar como meio, como caminho também para essa felicidade e para essa transmissão de valores e para esses bons ambientes que se criam. É uma pessoa comum, como tantas mães de família e profissionais que... tentam todos os dias fazer um bom trabalho. É só isso, não é muito mais. Deixa cá veres. Está tudo. Está. É portuguesa e não gosta muito de praia, pronto. É uma coisa um bocadinho estranha. Mas, por regra, é isso. Não é muito mais. É muito pouco, eu sei, mas é, aquela que, é aquilo que é necessário para mim, é aquilo que me faz sentir bem. Desde já, muito obrigado, obrigado mais uma vez por estar aqui nas Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Beijinhos e abraços, o resto de um bom fim de semana. Não perca a repetição deste programa, segunda-feira, às 9 da manhã. Tchau, tchau. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl. Come here, right here. Yeah. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. So he said to himself, she deserves a crown, but where is it now? Mama, listen. This thing might leave the ground. How would you like to fly? That summer queen should ride. But you still deserve the crown. Well, hasn't it been found? Mama, listen. Do this anymore. Yeah. I'm gonna sing something. I don't want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you?